Panorama Agrícola para 23 de novembro de 2010, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Um abraço todo especial para você, ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de terça-feira, 23 de novembro, semana aí de lua cheia. Na mesa de som do programa hoje está o Márcio Peixe, que envia o seguinte ditado para você, nosso ouvinte: não corra atrás das borboletas, antes cuide do seu jardim, para que as borboletas venham até você. Uma dica de Simone Barrim para enfrentar a anemia. EPAGRE é sede em dezembro de seminário catarinense sobre biodiversidade vegetal. E no quadro Aquanegócios, pesquisa busca alternativa biossegura para fazendas de camarão. Você pode participar do Panorama Agrícola ao ligar 48-3239-5647 ou envie e-mail com a sua sugestão, a sua crítica para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. A anemia por deficiência de ferro pode ser corrigida com uma dieta equilibrada, contendo leite, iogurte, pães, cereais matinais, feijão e outros alimentos que ajudam a suprir as necessidades diárias de ferro. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa. E acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. Nós recebemos hoje aqui no estúdio da EPAGRE o oceanógrafo Sérgio Winkler da Costa, que acaba de concluir a tese de doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. É um doutor em aquicultura agora. Tudo bem com você, Sérgio? Tudo bem contigo e prazer estar aqui. Perfeito. Nós vamos falar então um pouquinho sobre a tese de doutorado do Sérgio Winkler da Costa, prospecção de fatores associados à manifestação e dispersão da enfermidade do vírus da síndrome da mancha branca em Santa Catarina. Mancha branca, o que é e como você trabalhou esse assunto na sua tese, Sérgio Winkler? A enfermidade da mancha branca é uma enfermidade que acontece em camarões de cultivo e ela surgiu aqui em Santa Catarina no ano de 2004, final de 2004, e causou um grande prejuízo para os produtores, praticamente acabando com a atividade de carcinicultura no estado. E em função disso a gente resolveu tentar buscar informações que viessem a trazer novas perspectivas para os produtores, né? Então, a gente pesquisou o comportamento dessa enfermidade nas fazendas de camarão, também a presença desse vírus em possíveis vetores, que seriam camarões nativos, caranguejos, siris, sempre com a perspectiva de tentar propor alternativas para os produtores. E há, Sérgio, segundo o seu trabalho, alguma alternativa para reanimar ou refomentar essa produção de camarões em cativeiro? Bom, o que a gente verificou é que, como o vírus ele está disseminado no ambiente, uma alternativa é trabalhar com cultivos biosseguros. O que seria um cultivo biosseguro? Seria um cultivo que você não permite o ingresso do vírus dentro do sistema de cultivo. E para isso tem que ser realizadas determinadas práticas de cultivo. Essas práticas requerem investimentos. Então, primeiro momento agora, a gente pretende executar um projeto de pesquisa aplicando essa tecnologia biossegura para verificar principalmente a viabilidade técnica e econômica, para ver se vai valer a pena para os produtores realmente fazerem investimentos ou mesmo buscarem financiamentos, apoio governamental para reformular a sua propriedade para poder voltar ao cultivo. Isso tudo, claro, a gente buscou também informações de outros países, porque essa enfermidade ela já ocorreu praticamente em todos os países produtores do mundo, e cada um buscou uma alternativa diferente para solucionar esse problema, e nós estamos também caminhando para isso. A sua tese de doutorado amplia esse assunto, mostra um pouco da solução de cada país? Sim. Porque a parte inicial da tese é uma ampla revisão bibliográfica, né, sobre o vírus, né, desde os impactos que causou em outros países e as tecnologias que vêm sendo estudadas para tentar solucionar esse problema. Hoje, em Santa Catarina, quantas fazendas cultivam camarão? Olha, fazendas que não foram afetadas pela enfermidade são quatro. Eram mais fazendas, eram 10, mas algumas venderam as propriedades, até em função do estaleiro aqui em Biguaçu, quatro fazendas que estavam em funcionamento foram vendidas para o estaleiro, então sobraram quatro fazendas. Outras fazendas continuam tentando. Desde 2004, as fazendas continuam povoando e tendo mortalidades, ou seja, tendo prejuízos. Mas dessas todas, só quatro que nunca foram afetadas. Sérgio, para o ouvinte consumidor de camarão, o camarão que se encontra hoje no mercado, ele é proveniente da onde? Nós temos duas origens, né? Uma é o camarão nativo, camarão da natureza, que aí é pescado no Complexo Lagunar Sul, na região de Laguna, e também no alto mar, que são os camarões maiores, né? E também tem entrado camarões que provenientes do Nordeste, né? Então tem vindo camarões da Bahia, que são camarões de cativeiro. Aqui no mercado público de Florianópolis, por exemplo, então camarão de cativeiro não há. Bem, mas tem camarão de cativeiro que não é proveniente de Santa Catarina, a maioria. Porque mesmo os produtores que ainda continuam produzindo aqui em Santa Catarina, eles vendem aqui no nosso mercado, né, principalmente aqui em Florianópolis, mas a quantidade é pequena, não abastece durante o ano todo, né? Perfeito. Quem desejar ler a sua tese de doutorado, ela está disponível na internet ou. É assim, ó, a universidade, esse documento foi disponibilizado para a universidade, né, a biblioteca da universidade deve colocar isso à disposição. Eu não sei se já está ou não, mas acredito que logo vai estar disponível dentro do. Tem um diretório de teses, né? Vai estar lá disponível, documento para acesso, quem interessar. Perfeito. Agradecemos então ao pesquisador Sérgio Winkler da Costa, que acaba de concluir o doutorado em aquicultura na Universidade Federal de Santa Catarina, tese de doutorado sobre o vírus da síndrome da mancha branca em Santa Catarina. Sérgio Winkler da Costa, obrigado pelas suas informações. Obrigado também. É hora das notícias. Plantas Nativas, Projeto Acorde, realiza o primeiro seminário catarinense sobre a biodiversidade vegetal. Será aqui no auditório da IPAGRE, em Florianópolis, nos dias 7 e 8 de dezembro. O seminário vai reunir estudos, trabalhos e grupos focados na geração de informações sobre a flora nativa para agregar conhecimento e estimular novos estudos e ações estratégicas voltadas para a valorização e a conservação da biodiversidade em Santa Catarina. Além de contribuir para a promoção do conhecimento, o seminário, dia 7 e 8 de dezembro, desenvolve estratégias voltadas ao uso e conservação das espécies nativas, estimulando seu resgate, a sua reintrodução e o seu cultivo em áreas rurais e também urbanas do estado de Santa Catarina. A Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina está desenvolvendo dois programas de formação e de inclusão de jovens no sistema de cooperativas. E de 2 a 4 de dezembro vai realizar em Florianópolis o segundo encontro estadual de jovens lideranças cooperativistas, com a finalidade de promover o intercâmbio e a troca de experiências entre os jovens alunos cooperativistas. São esperados para esse encontro mais de 100 alunos. Doutor Arroz. Dúvida? Escreva para doutorarroz@ipagre.sc.gov.br. Se você tiver dúvidas sobre o cultivo e a cultura do arroz irrigado, escreva para o Doutor Arroz. Uma equipe de técnicos e pesquisadores irá responder a sua dúvida.